E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de 60 Hz. E antes de ir para o vídeo propriamente dito, deixa eu dar para vocês um feliz 2022, feliz ano novo para todos que estiverem assistindo. Desejo que esse ano seja muito melhor que os dois últimos anos, que a gente enfrentou grandes dificuldades com essa pandemia, grandes perdas, mas que a vacina traga aí melhores condições para que a gente possa ver os nossos familiares, os nossos amigos com mais segurança e viver um pouco mais de uma forma mais plena. Mas antes eu queria deixar esse aviso aqui, porque esse vídeo que vocês vão assistir foi gravado em outubro de 2021 e acabou ficando engavetado por esses meses aí desde então, mas eu achei muito pertinente trazer ele como primeiro vídeo aqui do canal de 2022, porque eu acho que depois de tanto tempo de isolamento, de dificuldades, de perdas, de luto, eu acho que a gente precisa, acima de tudo, cuidar da nossa saúde mental, aí viver o momento presente de uma forma mais saudável, estar bem com nós mesmos. Eu acho que o livro que eu vou mencionar nesse vídeo fala muito bem sobre isso, de uma forma muito singela, como vocês vão descobrir. Então eu acho que foi muito pertinente trazer esse vídeo para ser o primeiro do ano e eu espero que vocês gostem. Que em 2022 o canal aqui vai estar a todo vapor, ou pelo menos é assim eu espero. Vou tentar fazer vídeos semanais toda quarta-feira, não garanto que vai ser assim todo tempo, mas eu espero conseguir. Agradeço imensamente a quem se inscreveu ao longo de 2021, foram mais ou menos 140 inscritos, praticamente a grande maioria dos que estão inscritos. Muito obrigado por tudo isso e que em 2022 a gente consiga crescer ainda mais. Muito obrigado, galera, pode ir pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do 60 Hz. E no episódio de hoje, mais um episódio de recomendação e desta vez para recomendar o livro Diário de uma Ansiosa ou Como Parei de Me Sabotar, da Beth Evans. Bom, a gente já passou por setembro, a gente acabou setembro, era o mês que a gente chama de setembro amarelo para conscientização de doenças mentais e cuidar da saúde mental. E por mais que setembro tenha acabado agora, eu ainda acho super pertinente trazer aqui pro canal esse livro, porque eu li em setembro e eu acho que é de um livro muito legal para recomendar aqui no canal. Eu já recomendei lá no Instagram, mas eu gostaria de fazer aqui também porque eu acho que vale a pena. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, compartilha para quem você acha que vai gostar desse livro e se inscreva no canal para mais recomendações desse tipo. Então bora lá. Bom, o livro Diário de uma Ansiosa, da Beth Evans, é um livro muito, muito delicado. Ele foi escrito de uma maneira muito sensível, na qual a autora, Beth Evans, vai contando os principais eventos da vida dela que ela acha pertinente falar com relação ao que ela sente relacionada à sua depressão e à sua ansiedade. Então ela vai contando vários eventos, desde a sua infância até a sua juventude, né, até ela virar uma jovem adulta, um período que naturalmente já é bastante complicado para uma jovem passar, né, o período da adolescência para jovem adulto, todas as questões de responsabilidades, de ganhar dinheiro, de estudar, fazer faculdade e tudo mais, e que é ainda mais agravado quando se tem um quadro de depressão ou de ansiedade, né? No caso dela, inclusive, envolve toque e eventos assim que simbolizam esses pontos marcantes da vida dela que se relacionam com isso. O mais interessante que eu acho que esse livro traz é a combinação entre o relato dela com algumas ilustrações muito delicadas e que contam, ajudam, complementam a história que ela vai contando ao longo do texto de uma forma bem bacana e com certeza muito relacionável, né? Mesmo que você não tenha depressão, não tenha ansiedade, certamente você passa por questões na sua vida relacionadas a pressão social, pressão de trabalho, pressão de estudo, isso gera alguma ansiedade, mesmo que não seja um transtorno de ansiedade generalizada. Existem momentos de muita tristeza que vem por certas ocasiões. Então, mesmo que você não tenha esses transtornos diagnosticados, com certeza você vai conseguir se relacionar muito com as histórias que ela conta, porque são pensamentos que vira e mexe aparecem na cabeça de todo mundo, é normal. E ao mesmo tempo, ela consegue dar algumas dicas do que funcionou para ela para contornar esses problemas na medida do possível, à medida que ela vai passando por esses eventos. Então, como eu falei, o livro, ao longo do texto, você tem aqui as ilustrações que ajudam que complementam a história conforme ela vai contando e trazem muita emoção, muito simpáticas essas ilustrações, que fazem você se sentir bem, né? Por mais que sejam problemas, né? Sejam situações que demandam demandam um peso, né? Com essas doenças, ela vai tratando de uma forma muito natural, e acho que é aí que está a beleza desse livro. Conforme eu falo essas coisas, pode até soar que esse livro é uma espécie de autoajuda, mas ela foge um pouco do estereótipo, porque ela basicamente conta as coisas da vida dela de uma forma muito realista. Ela não fala de uma maneira extremamente elevada, né, com grande otimismo e com frases de efeito. Não, ela simplesmente fala aquilo que é natural para ela, que funcionou para ela e que ela quer que outras pessoas saibam, para que ajude essas outras pessoas a lidar também com essas situações difíceis. Da mesma forma, essas dicas que ela passa também não são um disfarce para substituir o auxílio profissional. Inclusive, ela enfatiza bastante a necessidade de pessoas que passam por eventos assim irem atrás de ajuda profissional, seja um psicólogo ou um psiquiatra, né, uma ajuda profissional para lidar com esses problemas. Ela enfatiza bastante, e uma coisa que eu até gostei muito do livro é que eles colocam aqui no final do livro umas dicas de como que você pode pedir essa ajuda, né? Inclusive, antes, a autora, ela é americana, mas aqui na edição brasileira tem os contatos muito importantes de como você pode pedir ajuda aqui no Brasil, né? Eu vou deixar esses contatos na descrição, se você também estiver passando por um momento difícil e precisar de ajuda, né? Então, principalmente o Centro de Valorização da Vida aqui no Brasil, que é o CVV, você pode ligar no telefone 188 ou acessar o site deles, que você vai ter ajuda profissional, porque a vida de todos vocês, de todo mundo, é importante. E por mais que seja difícil, vai dar tudo certo. Então, por mais difícil que seja, as coisas vão se resolver e sua vida vai encaminhar para um lugar legal. E é isso que esse livro fala muito bem. Então, por mais que seja difícil a situação que você se encontre, a vida vale muito, e é isso que o livro fala com maestria. Eu acho que é muito importante. O livro também, como eu falei, é muito leve e também traz umas pegadas de humor à medida que ela vai contando. Ela conta de uma maneira muito divertida alguns eventos, né? Claro, nem todos, alguns vão ser mais complicados de relatar, mas aqueles que são um pouco mais corriqueiros, ela trata com muita leveza e muito humor, principalmente usando os quadrinhos, né, que ela fala, que ela desenha. E por conta disso que é um livro muito suave de ler, muito tranquilo, muito rápido de ler, e que pode ajudar várias pessoas a ter aquele toque que faltava para você trazer o autocuidado para a sua própria vida, uma coisa que é importantíssima na vida de todo mundo, principalmente quando se trata de um mundo onde pressões sociais, pressões de trabalho são muito fortes na gente. A gente que é do meio acadêmico sofre imensamente com isso, com síndrome de impostor, com síndrome de burnout. Eu vou até deixar um link aí na descrição, se eu conseguir achar, de uma matéria dizendo como que a vida acadêmica, né, quem faz mestrado, doutorado e segue para publicar artigos e fazer pesquisa científica, tem uma grande suscetibilidade a passar por esse tipo de transtornos. Então é muito importante que a gente tenha em mente esse tipo de importância que é cuidar da saúde mental. Então, com isso, o livro busca que a gente consiga atingir um ponto de equilíbrio nas nossas vidas, onde nem o trabalho está muito pesado, nem as nossas relações sociais percam a importância, né? Que a gente veja as relações sociais de uma maneira saudável, que a gente tenha amigos e família que se importem com a gente, e como que a gente pode fazer para atingir esse equilíbrio e não deixar um aspecto da nossa vida, seja trabalho, estudo ou o que for, tomar conta e incapacitar a gente de viver a nossa vida, porque afinal a vida é muito curta e é importante viver todos os momentos presentes da melhor forma que a gente consegue. Então, por isso eu acho que é um livro excepcional e importantíssimo, muito fácil de ler, muito tranquilo. Eu vou deixar o link aí na Amazon, caso você queira comprar. E busque ajuda se você precisar, se você estiver num período difícil, saiba que vai dar tudo certo, mas procure auxílio profissional, porque eles vão saber te direcionar de uma forma muito melhor para uma vida mais saudável e para um ponto de autocompaixão e autocuidado que todos nós precisamos. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe o like aí embaixo, compartilhe para quem você acha que quer saber disso e se inscreva no canal para mais vídeos assim. Deixe aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo e espero vocês na próxima. Até lá!